3, missão na 0, gol ao meio, 4-3. Tony. Torre, boa noite, web 5809, tranche estabilizado. Web, boa, segundo na aproximação, ajuste 1014, aguardando pista livre. Rona 014, aguardando web 5809. Rona 714, eu controlo o Salvador. Aqui escuta 714. 714, foi direto a Aracaju? Ah, perdão. Estamos bom de jogo, voltando a Aracaju. Aracaju. 3520, escute a Charlie, é o número 2 para a cópia. 258. É 258 aos 13, direito 219. 219. Controle Salvador, boa noite, tá 3, vamos 70. Tá 3170, ascendente indicação, autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, QNH no 014. Autorizando a mar e acertar o 050 e o QNH Salvador no 014, então a 3, vamos 70. Okay, clear to push and start up in just 1 minute to copy your ET clearance. Roger, so Europa 3-4, we are clear to push and start, Europa 3-4. Solo gol 1805, ponto para posicionamento, posição 3. Aguarde push na 3-1805. 4-1805. Boa noite, Salvador, Chavez 6258. 130 com 612. Livre pouso, web 5809. Alfa Kilo até o 13, 250. Europa 084, are you ready to copy? Not now, sir, we are expanding it. Ok, call me back ready. Solo Gol 606 Pro Taxi com 147 a bordo, alterna Fortaleza, 4:25. Ciente, táxi via Índia, 1895, ponto espera, ou no 606. Índia, 1895, ponto espera, 606, bom dia. 1805, após o tráfego, a sua companhia levar a cauda, autorizado a iniciar no 3. Ciente, após o tráfego, ele está autorizado. 09 aos 16, direito 219. 209, direto. 512545, bom trabalho, agora no 74. 5809, em frente via Quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3, web 5809. Está estabilizado no localizador, gol no 643. 1-643, chame torre, 1-8, decimal 95. 1-8, 95, boa. Controle está 3-1-7-0, possibilidade de voar ITAP da presente? Autorizado está 3-1-7-0, desça até 2.000 pés, já pode estabilizar o localizador, QNH-0-1-4. Entrou de ITAP, 2.000, chamarei estabilizado no localizador, está 3-1-7-0. Chegamos direto. 19-8, 4-1-3, está na ponte 06-3, 2-0. 6520, correto, reporte pronto. Salvador, bom dia, um gol 606, ponto 090. 606, ciente, mantém o ponto espera. Mantém, 606. E 5809 prossegue até a entrada do pátio 2? 5809 é posição 10 no pátio 3, a sua. No pátio 3, posição 10? Afirmo. 130 com 8. É, livre pouso seria para o 643. Gol no 643. Afirma, no 643, corrigindo, pouso autorizado. Um ajuste agora é 1014. No 094, no 643, grato. Salvador, Europa 084, we are fully ready for taxiing for to copy this clearance. 084, you are clear to Madrid, flight level 330. Airborne on 10, left turn, Momo departure, Mike Oscar, and Flock transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie Kilo. After Flock, intercept airway, upper risk 50. And maintain, the zero way until Mossoró, Mike Serra Serra. After that, you are clear as your flight plan route. Saldo depart on frequency 119.8 and squawk code 5403. Europa 384, secure to Madrid, by level 330, runway 10, after departure, left turn to Moro, Mike Oscar Romeo Oscar, transition flock, Foxtrot Lima Oscar Charlie Quebec, Kilo, excuse me. Then Abruz 10, Mantic 080 until Moro. Departure frequency, then flap and route. Departure frequency 11.8 and squawk 5403, confirm. It's affirmative 5403 and departure is Momo, Mike Oscar. Mike Oscar, Momo Departure, Europa 084. Solo, gol 1805, e altitude 149, autonomia de 2Z40, alternando com Fortaleza, tá aqui. 804 via Índia, 1895, quanto espera? 805, estendido, 1895, chamando a torre. 084, with brackets correct, flight level 330, report ready to taxi. We are fully ready for taxi, Europa 084. Salvador Airport 084 taxi via Apron and India, hold short tower 118.95. Via Apron and India, hold short alpha and 118.95 for tower Europa 384. 643 aos 21, direito 219. Direito 219, agora 643, boa. Portugal 024, after Boeing 767 from Europa, vacated your tail, clear to push and start up gate 11. Once we are pressing behind us, there are Europa 767, we are clear to start up gate 11. No 643, vai livrar. 643 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 643, obrigado. Usada 130 com 612. Autorizada a colagem da Ana Zero, por favor, para bem. 805, boa noite, torre, ponto, ponto espera. 805, boa, mantenha o ponto espera, vai aguardar 2 a 3 minutos, também perfil de saída do tráfego da sua companhia. 805, guardando. 3170, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Autorizado ao final do X-Ray, chamarei no localizador, tá, 3170. It's 4 text via Apron and India. Confirm Apron and India, Robuster is 4. Meia, 06, decolagem 23, controle 19-8, bom voo. 19-8, tudo de bom, até a próxima. Até, bom voo. Autorizado, reporte táxi. Chamaremos táxi, 8-9-6 da rua. Tá aturrada na decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, voo no meio 06. Ground to see if you can pass behind this aircraft on safety. Just a minute. Cliente, mantenha. Tá mantendo a Juliette, né? Não entendi. Confirme o 643? 643, mantenha a Juliette. Autorizado a decolagem, 130 com 89. Cheque, iniciando no 805. Foda, Embraer 190, will be tow ahead to allow your taxi until the hold shot. Ok, we are seeing now the Embraer 190 forward. What's here to the traffic, we will maintain position until contact the tower confirmed. Now I think that you already can continue your taxi. Here, about your we are now here on the Embraer 190. We can contact Tower 118 on any fine. Alright, thank you. Continue your taxi until holding short and contact Tower. Okay, we are continuing taxi until holding short runway 10 and contact Tower. About your info. Thank you very much. Bye. Tower, boa tarde, boa noite, Europa 084, we are on India, taxiing to the holding point, runway 10. 084, maintain holding point, runway 10, holding point 10. We will maintain holding point, runway 10, and seeing in the message. QNH, 1014. Roger, QNH, 1014, Europa 084. 805-27, controle 19-8, bom voo. 35-3170, boa noite. Bom, táxi, voo no 896. Taxi com 163 a bordo, 2 horas e 40, alternando Maceió. É. 35 no ponto de cara, bom voo. 1895, bom trabalho, 890. Uno 70. Correção no 643, após o tráfego da sua companhia, via Juliette até o portão 3. Bem, você pode ser a companhia de Juliette via portão 3. Salvador, tá 3520, pushback, acionamento, não faz 0612. 612, aguarde posto, 3520. Vai, 3520. O 1896 tem condições de prosseguir um pouco mais à frente? Escuta 084, clear taxi via Apron in India to hold shot tower 118-195. Tem condições de taxar um pouquinho mais à frente? Afirmativo. Se ir um pouquinho mais à frente para o tráfego da sua companhia ingressar aí no portão 3. Afirmativo, prosseguir na frente. 118-195. Vai, Apron, India, 118-195, Portugal, 024. 606. Salvador Grande, Airport Hill 024. Go ahead. Confirm that taxi crossed via Apron and Juliet is for, Apron and East for Airport Hill 024. Yes, affirmative. Apron and India. Taxi Alpha between Juliet and India are closed. Copy, Airport Hill 024. Zero, 84, after the traffic on short final has passed, they clear line up and wait. After the landing traffic clear the line up on wait, 1-1-0, 1-0-4. Uno 70, solo 32, direita 219. 219, oi, boa noite. Boa. Faz a palavra, vamos lá, pode iniciar o 3520. Após o TAP, é autorizado a iniciar. 3520, mandado. Salve, Salvador, boa noite, tá 3170. 3170, boa, táxi Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, tá 3170. 84, clear to take off, runway 10, 120 degrees, 079. Clear for takeoff, runway 10, Roma 084. Nove e meia, Lima Antena 10. Lima Antena 0896. Gol 1805, chame centro Recife, frequência 126.85. Alternando 125 decimal 45. 12685 1285 45, bom dia. 08, 03. With departure 119 decimal 0, passe 84, muito obrigado, senhor, boa noite. Hello, departure, good, boa noite, passe 84 through 2500. 085 radar contact on departure, climbing to flight level 330, Momo departure. Climbing to flight level 330, monitoring departure, Europa 0, Momo departure, Europa 0 at 4. So far maintain hold point runway 10. Maintain hold point runway 10 at 4, now 0 to 4. Alfonso Juliette, da 3, vamos acertando. Um 70, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto é o 07, tem um tráfego puxando no porta medos. Mantém a posição, 3, vamos acertando. E meia, livre decolagem pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. Livre decolagem pista 1-0, gol no 8-9. Portugal 024, Anep and the way to runway 10. Anep and way to runway 10, Portugal. Runway 520, autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera chama a torre 118.95, o ajuste 10.14, bom voo. Baixão, Garmin 14-1895.0, baixo Índia, TAM 3-5-9-2-A. Gol 1-8-9-6, decola os 3-7, controle agora em 1-1-9-8, bom voo. 1-9-8, bom trabalho, 8-9-6. A passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette, portão 07. Passagem da Airbus da companhia, Juliette para 07, no 3-1-7-0. Fizeram na Fuca, 8-9-6. 84, climb until flight level 310. Climbing to flight level 310, departure 84. Any chance to proceed now direct to Thomas or Hewitt? Stand by 084. Oh, thank you. É 3520, a linha aí mantém cabeceira 10. Contact Recife Center 126.85, if unable 125.45. 126.85, if unable 12545, Europa 084. 0-2-4-Heavy, Airborne Runway 10, crossing 1900 feet. Airport call 024, radio contact for departure, climb to level 370, book a departure. One book a departure, clear, climb level 370, Airport call 024.